161, Lívia de Taxi, Bate Índio, ponto espera 1895, 1.011, sinal de última viagem. Search, né? 6225, livro 1. 6225, bom dia, Tacive Alfa, reportante da Direct. Alfa vai reportar seu Direct, né? 6225. Falou que a companhia realmente apresentou um plano agora, né, falou que não tinha nem, acho que tinha 5 minutos que o plano tinha chegado lá, porém o mesmo, este IAC chegou e o mesmo encontra-se com o erro. Vocês teriam o ponto de entrar em contato com a companhia para fazer uma nova ligação aqui para essa, para consertar esse erro, fazer alguma estratégia para consertar? Afirmativo, só poderia nos adiantar o erro? IAS não passou, vou ligar de novo e confirmo com vocês. Tá tranquilo, eu vou pedir para o José entrar em contato então direto com a IAS aí de Salvador. Agradeço do GGG. Bom dia, contato radar, secretário nível 360, autorizado por Atuleta. Aqui, vamos lá, direto Leda, agora no avião. Para Brasília, no nível 360, copa, copa. Afirmativo. Brasília, autorizado 360, via peso Lua 97 até a Pina, põe direto. Decolando da 10, curva direita no perfil da Arbor Eletra. 5070, transponda 198, controle. Brasília, 360, Brasília, peso Lua 97 até a Pina. Decola da 10, com direita após, árvore eleva, 5070, 198, SAM 3597. 3597, correto, confirme o portão que se encontra. Tá no 3, 3597. No 3, chama o pronto, puxa o versionamento, 3597. Chama, Deus, obrigado. Chamé 6225, livre ingresso Juliette, portão 612. Juliette, portão meia dúzia, 25. Vou dar mais uma. Lagoa 961, na paz do Rio, está autorizado direto da Gel. Bom 093, bom dia, essa é a identificação. Autorizado, chegada bom, subista para 4 mil pés, aí chama 012. Chegada bom, deixa eu bater mil, vai 1.012, obrigado. O 3 autorizado, chama táxi. Chamar táxi, o 3, 597. Voa 961, está no centro Recife, é 3325 e ao termo 1251. É 1325, contando 251? Sim, não. Obrigado, bom dia. Autorizado, chegada Mari, deixa para o nível 050. Autorizada Mari, deixa para o 050. Para 2 mil reais, a gente está na 012, autorizada para Maior Leste, reporte estabilizado. Sim, autorizada essa aí, pode estar bom, garoto. 1-2-1, 3 horas e meia, Campinas. Antes de táxi via direita, vem Índia, com a espera 295, com 1.012 na ajuste, foi viagem. 295 via Índia, obrigado, bom trabalho. Autorizado o TAP, Rio Alto Duna, Gol 1093. Duna, 1093. Bom dia, autorizado, linha em decolar, pista 90, vento calmo. Autorizado, linha em decolar, 3597. Agora sim, tem o plano todo pronto, certo? É... tá pronto pra fazer? Conquista autorizado no 80, decolando da 190, curva direita no perfil da árvore alerta. Após alerta, voo pilon, o pilon conquista. 5107, transponder, 198, controle. Espera aprovado, auditório conquista, pista 90, direita, arbol, elefa, o pilão conquista. 5107, transponder, 198, controle, 2228. 2228, correto, ela pronto para o inspecionamento na remota 14. Já está pronto para o inspecionamento, 2228. Coordena com a equipe de solo, após a aeronave da TAM, sua retaguarda, iniciar o táxi, inicia o pushback, chama táxi. Após o TAM, o pushback, e depois chama a táxi 2228. Sobe 50, controle 198, boa. 198, boa. Só autorizado. 2 do 10, 802, só autorizado elétrico, vou reportar a contato. Controle Salvador 3597, bom dia. 3597, bom dia, contato radar, colocar o nível 360. Após 2 mil, autorizado direto elétrico. Na prova de Elefa, 360-3597. Correio Salvador, Mandio 1093, baixada travada, passando ainda certo. 0093, ajuste 9012, livre pouso pista 90, vento 350 graus 29. 3, obrigado, livre pouso com 1093. Obrigado, por essa dona. Eu separo o nível 050. Eu sou 33 a bordo, 5 horas e 50, para Salvador. Taxi, Pátio Índia, ponte espera 1895, 1.012 na ajuste, 2228 para viagem. Pátio Índia, 1895, ponte espera 1.0, muito obrigado, então, qualquer coisa. Salvador, vou 1098, 1093, ligou não. 093 Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, bom, 093. Solo Azul 4040, já vem nossa autorização? Azul, pronto, cópia? Pronto, cópia, Azul 4040. Confins, autorizado 360, veio Pedro 21, decolando da 1-0, curva direita, fechou da árvore Alefa, 5072, 198. Autorizado Confins, voltou 360, conforme rota. Decola 1-0, primeira curva direita, saída A, posição é leste, a transponder 5072, 1, controle 1 no 9, posição 8, azul 440. O transponder é 5072. Transponder 5072, azul 440, está pronto para o pushback de acionamento na posição 02. Gente, aguarde-se para o pushback. Aguarda, azul 440. E 5976 continua a aproximação, porta baixa até lá. Consegue na aproximação, vai afastar. É sete, papá. 3597, como sempre eu disse, 1288 e ao termo 1260. Sale travado, na 1-0. 573, avistado, ajuste 9092, livre pouso pista 0, vento variável 1 nó. Livre pouso 9092, 973. Thank you. Pode Na nossa escuta, no número 2 ao ponto, espera pronto. Tem como taxar um pouquinho mais à frente, o forma liberar o pátio, né, tá guarda? Estimativo. Obrigado. Obrigado. manter 3171. Manter 3171. 973, solo 859, direita 1211. Direita 1211, seu amigo. Rico 973, bom dia, taxi via Alfa, quilo para o SAT 3, posição 62. Alfa, quilo, SAT 3, minha dúvida, posição 63. Chapada, um consenso, uma pessoa de velocidade para a próxima duna? Amém. Uma senha, número 1 na aproximação, 2 para 2006, ajuste na 0112, livro MS, reporta estabilizado. O Juan pode ingressar e ficar atrás do azul? Afirmo, assim que ele iniciar o táxi, observando o mesmo, ingressa Juliette para o 01. Se ele iniciar o táxi, entra para o 0103. Solo Salvador, azul 4040 para o táxi, Alterna Ribeirão Preto, autonomia 3 horas, 1 nos 5 minutos, Brasil 098. A direita via Índio, Ponte Pé 295, 1002 no ajuste, boa viagem, azul 4040. Livre, táxi para a direita, Índia, ponto de espera, torno no 395, azul 4040. Decolagem 02, conta 19,8, bom. 19,8, bom trabalho. Contra de Salvador, bom dia. Este é o TAM 3171, no perfil da EL. 3171, bom dia. Contato radar. Vai para o nível 320, cruzado direto Leda. Voando Leda está presente para o 320, TAM 3171. Livre decolagem 1-0, variável 2-2. Só para avisar que na hora que se manter a proa, talvez um pequeno desvio que tem só uma faca na nossa direção. Então está livre decolagem 1-0, iniciado 2-2-2. Salvador azul 4040, posta de espera, pistão no zero, pronto. 4040, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, pistão no zero, azul 4040. Retardo 6170, desça para 3000 pés, ajusta no 0-1-2. Para 3000 pés, com 1-0-1-2, o ápice até agora 6570. Decolado ao 03, controle da 98, boa. Da 98, obrigado, até logo. Controle de Salvador, bom dia, passarei 3228. 3228, contato a DARC, mantém 180, seu DARC. Vai tirar na água, Alefa. Só informando que a gente vai ter que manter a reta aqui antes de virar à direita. 3228, informe iniciando a curva, está sem restrição na subida. Ok, ciente, informará iniciando então a curva à direita, 3228. Desvios, mas vai iniciar uma curva pequena à direita, 2228. Sim. A palavra é com o Atipo e Papá, está estabilizado? Afirma. Tamatã, Rio, no 895. 8295, obrigado. Atipo, 6570, fica para 2000 pés, está autorizado em 1028, pode estabilizar. Para 2000 pés, autorizado o ILS. E X6, tomará estabilizado o ACK 657. Pressão de fogo na 190 ou 7? 190. Gente, continue na aproximação e possa baixar de travado, né? Pode sair, papá. Bota aí, papá. Chegada Mari, ajuste no 012, Salvador. Pra 012, Mari. Beleza, faz tempo registro azul. Que decolou à frente de menor performance, teve que efetuar um desvio devido a formações e já tinha aeronave na final azul. Após o pouso dessa aeronave na final, será autorizado a ser decolagem. Muito obrigado. Variável 2 anos. 3090, é você, papá. Lutan 3, 171, desvio à direita, até evitar a formação. Gente, qual é a prova e por quantas milhas? Desde várias formações até a posição contínua. No momento, estão mantendo a prova 225, mais 5, 10 milhas, retornaremos à prova de contínua. Então 3178. Toro, bom dia, até 3890. 1-3-3-2-5 1-3-5-1-3-3-2-5 3-1-7-1. Arco 6570 estabilizou? Afirmativo, estabilizado o Arco 6570. 6570, chama a torre 1-1-8-5, papá, solo 1-0, direito 2-1-1. Salve Salvador, bom dia, cargo 6570, estabilizado, final da 1-0, baixar de checar. Última aproximação, aguarda autorização de pouso, ASA 6570. Márcio, escuta o 6570. Azul 4040, decolagem autorizado no 0, vento calmo. Livre decolagem, curso no 0, azul 4069 autorizado para Campinas, pela Zulu 10 até Tubá, depois Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, decola da pista 10 com curva direita, saída da Eleda Pótiva, controle 5098, transponder 5112, azul 4069. É 211, está no 4 Galeão, 340. Presente, desvio direita, está com uma sorte. É a proa, o azul 4040. Ah, bom. Hoje não escuta. 3290, copia. Afirmo, prossiga, senhor. Certo. Nossa decola, pista 90. À esquerda, saída Cuca, transa Aracaju, controle 1-1-9-8, transpondo 5-1-1-1, controle 2-9-8. 330, aprovado a Recife, decolada 10, esquerda na Cuca, Aracaju, ingresso na APZ-17, conforme o plano de voo 5-1-1-1, transpondo 19-8, controle 7-3-8-9-0. Controle 7-1-1-1. Chamará, obrigado. Confirma coordenar com o centro Recife o nível final 160 e vamos exercitar outro desvio mais à esquerda na proa aproximada 260. Perfeito, passaria do 2228, livre desvio, aguarde apenas o 160 como final. Alternação fica 2228. Conquista, 5, Chegará 9980, vou voltar. Ah, está. Lima, Mike, Quebec, chama na Quebec. Ajuste 1002. 1002, você aprende a previsão? Faz a arbor. Arbor, obrigado. 273. 73, copia. Pronto para a cópia 273. Salvador Conquista, 1980, conforme rota, 10, decola, curva direita, faz a volta, transição alerta, 119, décima 8, transponder 5120, Rua Azul 273. Salvador Conquista, 180, conforme rota, plano de voo, decola, dá 10, curva direita, saída arbora alerta, frequência controle 198, transponder 5120, Azul 273. Correto, parte 3, 5. Salvador, voo 1093, bom dia, ciente da informação, Índia. 02, agora a Costa, bom dia. Valeu, no Costa, no 1093. Calma, ajuste 1-0-1-2. Ele pausa 1-0, Sideral 997.